lume aceso, ardo desta paixão, adormeceu em mim o canto, os puros exercícios da razão, levando para longe o encanto, sombra e mágoa de um rosto amado. Como se faz noite dentro de mim, o ar refeito de punhais, o vento uivando nas catedrais, são presságios de uma dor sem fim, no corpo ente de um céu inflamado.